en él está. A violência cresce, o medo impera. Não é jornal, cinema, novela que impera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, irmão, é rua de terra. Tamo chegando na humildade, pera aí. Não sou bandido, nem pago de ladrão. Só rimos louco, mas verdade do fundão. NVS ABC 2013, irmão, a cena é essa. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, louco, eu tô legal. Só tenho fé no meu Deus natural. Eu tô ligado que o mundão não vai mudar, parceiro. Então de pé, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar seu mal e ir lá e matar. Quem é você pra falar que tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício. Se não tem fé, de nada adianta chorar. Pois tá escrito em suas palavras, vamos lá. O inimigo quer seu bem, mas é assim. Oitão na mão, sangue no olho, na escuridão. Oitão deitado, com o corpo perfurado. Sua mãe chorando em meio a vários aliados. Cê já ouviu, parceiro, um dia fé de Jó? Se não ouviu, vai lá na Bíblia que é melhor. Que é melhor. Porque nele está a justiça de Deus. Liberdade pro inimigo fazer o que quer. Até o dia em que você, guerreiro, bata o pé. Em meio à guerra, o ódio e a ganância, ainda está viva aquela chama de esperança. De ter bons filhos, bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. A Bíblia ensina como fazer a lição, onde pisar, caminhar na escuridão. De nada adianta querer resolver os problemas do mundo, seus próprios passos estão caminhando sentido amigo profundo. A salvação é independente, ligou. Sua oração é só sua, morou. Pense bem, viva meu rapaz. Deixa pra lá essa história de aqui já. Deixa o Satanás sai, deixa o irmão andar. Porque nele está a justiça de Deus. De fé em fé, assim tá escrito. O justo viverá pela fé. Porque nele está. Existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem temente, obediente, fiel aos mandamentos do Senhor. Mas eu quero ir muito mais além nessa história. Eu quero expor um ponto de vista que não é muito pregado por aí. A agonia, o erro, mas a cumplicidade da mulher de Jó. Mulher de Jó devia ser uma mulher um pouco invejada na época, porque ela tinha belas vestes, um belo marido bem sucedido, era amada pelo seu marido, enfim. Eu quero que nesse momento você se coloque no lugar da mulher de Jó. Imagina a mulher de Jó tranquila com seu marido quando de repente chega um mensageiro dizendo que eles tinham acabado de perder seus animais, todo o seu rebanho, todo o seu gado, tudo. E quando ele nem tinha terminado de falar, chegou um outro mensageiro dizendo que eles tinham acabado de perder os seus 10 filhos. Jó, um homem sábio, se prostrou ao chão e adorou o Senhor. A Bíblia não relata qual foi a reação da mulher de Jó. Mas e você que é mãe? O que você faria se você perdesse seus 10 filhos de uma vez? E não foi só isso, a Bíblia fala que uma lepra tomou Jó da cabeça aos pés. E ainda assim a mulher de Jó permaneceu ao lado dele. Mas foi nesse momento difícil que ela pecou contra o nome do Senhor. Ela falou: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó repreendeu a sua mulher na hora. Ela não foi sábia, nesse momento ela não foi sábia, mas o que você faria? Eu vejo hoje em dia muita mulher casando por fama, por dinheiro, por bens. Mas e aí, se fosse com você, madame? O que você faria se seu marido ficasse pobre hoje? E você, moça nova, moça bonita, o que você faria? Se seu marido ficasse em carne viva, se coçando com caco de telha? Não vamos ser hipócrita, não. A mulher de Jó pecou, sim. Mas muitas pessoas fariam como ela. Se você quer ser fiel a Deus, então seja fiel também àquela pessoa que Deus confiou pra sua vida. Amor também é cumplicidade, irmão. A Bíblia fala que Deus restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Muitas vezes o sofrimento faz parte dos planos de Deus, para que o melhor possa vir pra nossa vida. E não desistir nesse momento é uma prova de que a sua fé, ela pode ser igual à fé de Jó. Porque nele está a justiça de Deus. Deep.